Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádio. São 13 emissoras que neste momento levam energia, alegria e felicidade para todo o sul do Brasil. 6 da tarde, chegamos com o Pretinho Básico e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Fala aí, KG. Opa, e aí, boa tarde. Beleza, boa tarde, certo? Marcos Pianger. Aí, minha camisinha. Opa, bota aí então, mano. Bota a camisinha. Botar, tem que botar, botou? Agora ficou melhor? Aí, ficou bem melhor o som com a camisinha. Que camisinha é o nome que a gente usa pra esse trocinho chamado windscreen. Que é uma tela de vento que protege a cápsula do microfone. Sim. E quando o microfone é muito pequeno, cai direto a camisinha. Cai direto, ela. Aí tem que botar do tamanho adequado. Tudo bem, Maurício Amaral? Como é que não vou estar bem? Tudo certo. Não tem como não estar bem. O cara tá vivo, com saúde e tal. Essa camisinha do Maurício é bonita. É isso aí. Obrigado. Bonita. Xadrez tá na moda, né? Tá. E tu, Alcemar, tá bem? Tô listado, tá bom, né? Tá listado, cor sim, cor não, né? Exatamente. Que deixou mais magro. Muito bom, bacana, é verdade. É, esse modelo de camisa do jacaré que tu usa aí é pirata, né? Porque não tem jacaré desse tamanho. Ah, é que a camisa é grande. Onde é que tu comprou essa aí, Alcemar? No shopping chão. Exatamente. Né? Xing Ling, Lacó. É Lacó. Tá mordendo o rabo, jacaré. O acento no ó, Lacó. Lacó. Que beleza. E a estrela móvel desse Pretinho Básico está conosco. Veio da Zero Hora neste momento. Estava lá editando o caderno de esportes que vai sair, ou enfim, já saiu ontem, mas sai todos os dias na página de esportes da Zero Hora. Davi Carradinho. Joquita. Davi Carradinho. Prestígio. Davi Carradinho. O Galo Cinza é vingador deste programa. Eu quero deixar bem claro que, na verdade, eu não participo da edição diária do jornal. Sabe? Ah, não? Eu sou apenas o editor. Davi Coimbra é uma farsa. Mas tá editor. Escrito editor-chefe. Editor americano. Executivo. É que nem a Rosane Oliveira. Davi nem escreve a coluna dele. A Rosane Oliveira e a Bela Ramos, por exemplo, que a Rosane não é política, a Bela Ramos é economia, elas não participam do dia a dia da edição, entendeu? Ah, mas não há seus pitacos, né? Ganham por isso. O Davi só assina. Ganha por isso, mas não faz. É. Tá bom. Não realiza. É verdade. É como se fosse um conselheiro. É como se fosse assim, um consultor. Isso aí. Não de qualidade. Presidente do conselho. É um consultor de excelência. Isso. O Davi Coimbra é consultado apenas em casos de dúvidas. E aí alguém pergunta: Davi, será que isso é excelente, Davi? É, não. Tipo, Davi, chuchu é com X ou com X? Ou já ouvi falar o Davi dizer: é muito excelente. É, eu vou contratar o Pianges pra escrever o meu currículo. O Davi, ele só assina suas colunas também. Quem escreve a coluna do Davi é o Luiz Inipires. É o Pianges. Tá bom, cara, vamos nós aqui com os destaques do Clique RBS. Obrigado, Davi, por estar aqui com a gente, tá? Descer deste pedestal para estar aqui conosco. Claro que não, é um pedestal. Não, o cara escreve para um jornal de grande circulação no sul do Brasil, no Brasil inteiro. Todos os tá aqui dias. Com a gente. O que nós somos? Nada mais que comunicadores levando graça. Reles comunicadores que mal e porcamente fazem suas tarefas domésticas e estão aqui levando alegria para este povo. Pergunta pra mim qual de todos os meus empregos na RBS, de qual deles eu gosto mais? Davi, de todos os teus empregos da RBS, e aí a gente vai somar aí TV Com, blog do Davi no Clique, Zero Twitter, Hora, Rádio Gaúcha, outras rádios. Cobertura de Copa. Qual, Davi, destes veículos todos tu mais gosta? A Zero Hora. Não, é o Pretinho Básico. Davi. Obrigado por descer. É que eu não resisti, entendeu? Obrigado por descer dessa tua pederasta. Mulheres catarinenses são as mais insatisfeitas com o corpo. Corpo é o que delas ou o corpo que elas têm? O corpinho delas que ela tem? As catarinenses? Como assim, meu? O corpinho que ela tem? Não, aqui é uma gíria, né? Meu corpinho é quem a pessoa tá pegando. Eu não sei, Maurício, eu não convivo com mulheres catarinenses. É uma pena, Alexandre. Eu já convivi com mulheres catarinenses. Ó, e elas... Eu já convivi com mulheres catarinenses. E eu sempre estive satisfeito com o corpo delas. Agora eu entendo isso da mulher catarinense. é que a mulher catarinense expõe mais o corpo, que nem a carioca. Olha pras cariocas, elas não têm um rosto tão bonito quanto as gaúchas, no entanto, o corpo das cariocas... Ah, é moldado nas areias de Ipanema. Ela mereceria um pretinho inteiro só sobre o corpo das cariocas. Mas é muito queimado as cariocas. É, tu que é. As cariocas são muito... A tua cor que é boa. Não, mas aí eu tô com piangas. Aí eu tô com piangas. Tu não gosta, é bichão. Não, é aquela picanha branquinho. De rodízio bem barato branquinho. Às 3 da tarde. É, não interessa, tá no gênero feminino, tá bom. A picanha é uma delícia. Tô com piangas. Continua sendo uma delícia, mas tá frita demais. É muito queimada. Frita, tu come picanha frita. Tu é que tá bem cozido. Assado demais. Assado demais. Frita, o cara vem falar que a picanha tá frita, rapaz. O que eu vou dizer, cara? Mas tem picanha frita também. Eu vou dizer. Bom, enfim, cara, as mulheres catarinenses são as mais insatisfeitas com o corpo. Querem que eu passe pro próximo destaque? Que não, eu posso abrir o destaque. Por favor, abra. É o que aponta a pesquisa Mulheres 2030, realizada com mulheres, que na verdade não é 2030, tá? É Mulheres 2030. Ah, tá. Realizada, exato, com mulheres de 20 a 30 anos, né? De 17 estados brasileiros, totalizando aí mais de 900 entrevistas. Bah, a gente tem que saber as mais independentes financeiramente são as paulistas claro, e as cariocas. Já as gaúchas estão entre as que buscam aperfeiçoamento profissionalmente e também nos estudos. Mulher direita. A mulher, é a mulher que trabalha na rua. Privilegia estuda. A vida profissional em detrimento do lar. Farrapos style. Que isso? Tá, mas e o que mais o que mais tem sobre as mulheres aí? Vamos ver. Só isso, Davi. Só isso? Mais do clique é reverso. do que mais, Davi. E as coisas realmente interessantes. Não, peraí. Deixa eu defender o meu estado. Inadmissível que a mulher catarinense não reconheça a beleza do seu corpo. Ela não tá satisfeita. É o melhor corpo do Brasil. Mas talvez seja o maior padrão de exigência também. São as loiras de Blumenau, são as morenas de Florianópolis, de Criciúma, do litoral, são as italianas, né, da região ali do centro. Criciúma também tem muitos. Pô, cara, é inadmissível que você, mulher catarinense... Não, mas tem umas barangas lá, meu. Tem, cara. Sempre tem o caqueta. Tem umas barangas, cara. Não, o Maurício adianta, muito exigente. Tem umas barangas lá em casa. É muita gata Santa Catarina. Eu não sei como é que as mulheres paraenses elas acham delas. Não, parece que elas não entraram na pesquisa. Pera aí, pô. A mulher do Pará. Maranhão. A Rosiana Sarney lá. Tá satisfeita com o meu corpo. A sergipana tá satisfeita com o corpo dela e a Catarina. Mas é que mulher nunca tá satisfeita, né? Parte daí. Mas eu esmurruguei muito o corpinho no Maranhão. Ó o pauzão aí, ó. Dá pra mim. Uso de celular ao volante é mais perigoso do que dirigir embriagado. Esses dias levantei essa discussão no Twitter. Aqui também. Aqui dirigindo. Também. Exatamente, dirigindo. Bebendo, dirigindo e tuitando dirigindo sobre isso. Tava pensando em ir quando dirijo. Digitar mensagem de texto ao volante. Enquanto bebo e dirijo. Tô aqui pensando enquanto bebo e dirijo. Digitar mensagem de texto ao volante aumenta em 23 vezes o risco de acidente. Uma vez eu vi um tweet que era assim: pessoal, é tudo mentira das pesquisas. Estou aqui tweetando e dirigindo. Era assim o tweet. É bem assim que acontece. Quem faz uma simples chamada fica quase 6 vezes mais exposto ao risco do que se tivesse embriagado. O envio de mensagens... Beber, né? Não é essa a questão. Claro que é 6 vezes mais seguro. Não. 6 vezes mais seguro, cara. Se tu beber, não tu é tá essa conta, seguro. Marcos. Não é essa conta. Não é essa conta que se faz, cara. O envio de mensagens retarda o tempo de reação do sujeito, do motorista, é 35%. É um percentual bem acima, calma. É um percentual bem acima da demora provocada pelo álcool... que é de 12%. Olha aí, ó. Tô falando, ó. Vai ter um cara tweetando hoje no trânsito. Vai. No mundo todo. Vai ter muitos, uma pessoa. Muitos estarão. 7 bilhões de pessoas. Uma vai estar tweetando. Se tu beber, tu tá 6 vezes mais seguro que esse cara. Se tu parar pra usar esse raciocínio aí, lei seca é uma hipocrisia, né? Porque, na verdade, é muito mais perigoso o cara que usa o celular e todo mundo usa. Porque tu não tem como fazer uma blitz pra ver quem tá usando o celular. E aí tu teria que fazer essa... Quem usou, né? E teria que fazer essa... Exatamente, teria que fazer essa blitz às 3 da tarde. Mas a hipocrisia... Porque o nego tá usando o celular às 3 da tarde no trânsito. Não, mas não é essa a questão. Acontece que quando o cara que tá usando o celular olhar pra blitz, ele vai largar o celular. É hipocrisia. E ele não deve nada mais. Ele é muito mais perigoso que o alcoólatra. O bafômetro do alcoólatra faz um chamada segura. Tinha que ter alguma coisa na digital do cara que ficasse ali 30 minutos depois de digitar no teclado. Não dá ideia, Maurício. Não dá ideia, mano. Aí vai no teclado, celular e olha aqui, ó, faz 12 minutos que tu digitou aqui. Não, é inviável, não tem como. É inviável, vamos acabar com a blitz da lei seca também, então. Da mesma forma que o cara faz uso de outras drogas ilícitas daí, então, e vai dirigir. É, tu não tem como comprovar se o cara fez uso de outras drogas ilícitas e bateu o carro por aquele motivo. É verdade. Ou atropelou alguém por aquele motivo. Não. Tu não tem como saber se o cara... Não tem como fazer um bafômetro no cara ali, tu fez isso. Usou ou crack. Tu fez aquilo. É, não tem como, entendeu? Só pela dentição. Eu acho que é só por exame de sangue daí, né? Mas aí já não tá mais no local. Não é fácil, viu, cara, a vida. Não é fácil. Não é fácil. Empresas de TV paga terão de incluir novos canais obrigatórios. Pela nova lei, cada operadora terá de incluir nos pacotes oferecidos ao cliente no mínimo 11 canais obrigatórios que trazem programação nacional. Entre eles estão o Canal da Cidadania. Meu Deus. Não, obrigado, não vou querer. O Canal Universitário. Meu também Deus. Não vou querer. E as transmissões dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso aí eu não quero mesmo. Não quero ver isso na minha tela. Mas não quero essas pessoas na minha sala. É isso aí. Coisa boa, cara. Eles vão oferecer... obrigatório, cara. É obrigatório oferecer. Não precisa ver. Obrigatório estar lá. Eu acho legal. No pacote básico vai ter, né? Tem que estar disponível pra todo mundo ver a pouca vergonha lá. Os caras falam... Mas é que eles utilizam esses canais pra fazer 60 e 200 canais por não sei quando. Aí dentro desses 200 canais vão esses 11 bombas aí. Mas 11 eu acho importante. E os caras usam pra fazer propaganda das coisas boas, se é que eles fazem coisas boas. Aí o canal boas, pra homens, aquele que fazem, o Formen, né? Aquele que eu assinei. Mas aí eles fazem propaganda por causa disso, né? O que passa no Formen, né? É oficina mecânica. Nunca ouvi falar, cara. Não sei. É pra homens, né? 90% da ostra consumida no Brasil é produzida aqui, na Grande Florianópolis! Ostra! Ostra! Ostra! Brasil! O meu amigo Léo, da Freguesia das Ostras, lá do Santo Antônio de Lisboa, trouxe uma tecnologia que não tinha no Brasil nem na França, que a França também é reconhecida. É a maior consumidora. Mundialmente, não só consumidora, como produtora. E sim, é produtor e consumidor. De ostra, ele faz tudo numa parada inflável, não é um barco, é um lance inflável. Que aí tu já lava a ostra lá no negócio, não fica sujo, não tem barata, entendeu? Já chega fresquinha na tua mesa. Inesperado. Exporta pro mundo todo e manda pra São Paulo. Coisa mais maravilhosa. Isso eu sinto saudade de Florianópolis. O Piangis vai só isso. Me ajudar. Só disso. O Piangis vai me ajudar. Tu passa ali a Daniela, tu quem vem vindo da Brava, tá? Tu passa a Daniela à direita, como é o nome daquela prainha ali, que é Sambaqui, pode ser? Sambaqui, tá, pode ser. Que tem... Vira à direita é Santo Antônio, pra esquerda, Sambaqui pra direita. Sambaqui, tá? Continua que é o Santo seguinte, Antônio de Lisboa, que é... vai dar em Cacupé. Não, Sambaqui, tá? Que é o seguinte, tem ali um barzinho que... Ele Pitangueiras. Em cima... Pitangueiras. Em cima do mar, tá? É o pessoal baixa a jaulinha ali e tal, e tira as ostras vêm gritando, as ostras, elas vêm gritando. Gritando, né? Me come! Esperneando. Mas uma vez eu ouvi lá... É espetáculo. Lá no Freguesia... A ostra, sabe como é que é ostra? Tá bom, eu já ouvi ostra lá dizendo isso. Lá em Santo Antônio de Lisboa, perto do Chão Batido, tem o Chão Batido mais à frente um pouquinho, tem o Freguesia Bar. Certo. Eu comi uma caldeirada. Todos os caras que nós estamos falando nesses restaurantes, tudo nosso amigo, nossos bruxos. Nosso o Léo, eu ia lá no Léo, eu comia uma caldeirada, tá? Com marisco, ostra, camarão... aí vem uns pão. É demais. Uns pão artesanal. Caseiro. Tudo numa panela, uma caldeirada, tá? Dava pra umas 4 pessoas. Quanto eu pagava? R$12. Não, tu vai no pirata ali. Tu vai no pirata e vem aquelas 12 ostras vivas e também o lulante. Tá? Aplaudindo as ostras. Porque a ostra in natura, a ostra viva, in natura, que tu suga com limãozinho e ela se contrai, porque dá uma coisa nela. Ela se contrai, dá uma coisa, ela se contrai. Aquilo ali dá um. vigor no, mas, no homem? Uma vez eu pedi pro Léo. Ô, Léo. Esses dias eu comi 12 ostras, cara. Só 8 fizeram efeito, cara. O comentário. Tá, cara, uma questão de olha, onde é que pois é os outros 10%? Do que, meu? Do, se, se, é, Floripa, é litoral de São Paulo. Das ostras, tá, claro. Litoral norte de São Paulo. Cara, é que a gente ficou falando tanto em ostras que até me esqueci. Litoral norte de São Paulo. Ostras, sentindo o cheiro de ostras. As ostras são produzidas principalmente no ribeirão da ilha e na região da Ilha do Papagaio. Isso aí. Onde passa a corrente de água mais pura do mundo, que vem da Antártica. Esse é o segredo, esse é o segredo. Os franceses, maiores criadores e consumidores de ostras do mundo, seguem religiosamente esta ordem para degustar estas preciosidades. É, lá vem a ordem. Outra, uma dúzia de ostras vivas abertas na hora. É isso. Na hora. Essa pão francês, pão francês. Pão francês, manteiga. Manteiga. Champanhe ou vinho branco. É, champanhe, bom. Comer uma ostra, em seguida uma fatia de pão e na sequência um gole da bebida. Tarará. Comer uma ostra, em seguida uma fatia de pão, na sequência um gole da bebida. Tarará. E a manteiga, agora. Comer uma ostra. Repita a degustação nesta ordem até o fim meu de tudo. Meu Deus. E é bom ir no Ribeirão, que na volta tem o Nantai Motel, que daí você só vira a esquerda ali e faz que tudo. Dorme. Depois de tanto vinho. Depois de ter comido tudo isso e bebido. Aí no fim tu já tá. Vai dormir, né? Passa o limpa agora. Que beleza. Passa a manteiga no champanhe. Outra dica. Pega e um dia tu vai ser cobrado por isso. Ostradamus ali no Ribeirão da Ilha. É demais. Ímpeto, o melhor atendimento de Floripa. E o Porto do Contrato, que tem uma sequência de ostra. É demais. Os caras fazem ostra no, na pimenta, muito ostra bom. In natura. Muito bom. Ostra na cachaça, estrogonofe de ostra. Aí já inventou, aí já é artesanal. Inventa, não deixe, pra provar, né? Não deixe conhecer o banheiro do Porto do Contrato. Escondidinho de ostras, os caras fazem o escondidinho e botam as ostras com a casca lá dentro. É, escondida. Falamos de Floripa, amanhã eu vou estar lá, amanhã à noite. Que horas? Amanhã à noite, vou comer uma ostra. Vou apresentar o evento do Figueirense, apresentação do novo uniforme 2012, festa pros torcedores que podem chegar lá no ginásio ali, que fica do lado do Orlando Scarpelli, o ginásio Carlos Alberto Campos. Só chegar lá e comprar, ou fazer uma aposta da Time Mania, marcando o Figueirense, time do coração, R$2, você entra lá no evento e vão ser sorteadas 8 camisetas oficiais 2012 eu já do Figueirense. Tenho a minha, hein? É a festa 2012. Quase Libertadores! 7:30 da noite, amanhã, hein? Amanhã. Vamos comemorar a melhor campanha aí, Jorginho. Quase! Ah, não, cara, eu vou dizer pra nós. O Cagê esperou até hoje o momento pra te devolver essa marca. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, não, mas é lindo. É fair play total. Foi bonito que o jogador revelação no campeonato, o Wellington Ney, meteu um 3-1 aqui no Grêmio. Que foi lindo. É verdade. O Grêmio não ganha do Figueira aqui no Olímpico desde? Desde faz 11 anos. 11 anos, tá? Só pra é isso aí. Cara, não posso deixar passar. Mas é demais. Ah, 6:20, gente. Amanhã, hein? É amanhã, torcedor. Tá bem, já sabemos, mano. 7:30 da noite. No ginásio. Ali ao lado do ginásio. Ginásio. Carlos Alberto Cabo. Muito bem, lá do 6:20. Brilha muito no pretinho. Insuperável, Cagê, galera! Olha aí! Olha o galo, bicho! Mas que galo desgraçado! Acabado, galo, cara! 8:22, Ana Carolina inaugura exposição de quadros em São Paulo. Oh, é só nu masculino. Feminino, né, feminino, mano? Burro. Feminino, burro. Né? Ah, é burro. 10:41, Ellen Jabor caminha com seu cachorrinho na praia. Ai, bota a coleira aqui, bota. O cachorrinho dela é o Pelanza. É o meu Pelanza. Cachorrinho Pelanza. 12:47, Luísa Brunet circula com calça rasgada pelo Rio de Janeiro. Ai, vai lá em casa que eu costuro. A Luísa Brunet é a mulher mais velha que eu gostaria de ter uma noite de amor. Atenção, pessoal, a Tiara não veio, mas deixou o representante. 14h55, Bianca Rinaldi malha em academia de shopping carioca. Boa, hein? Que chique. É isso? Tá. 16h34, Fred do Flu experimenta óculos de sol em aeroporto. O que? Ele tá vindo pra onde, Cajun? Na nossa equipe não tem essa informação. Tá cada vez pior. E é irrelevante essa informação. Não é relevante. Ele tava no aeroporto, tá em algum lugar. Não, mas ele tava experimentando óculos de sol. E por que que tava experimentando óculos de sol? Porque ele precisava de um óculos de sol. Se no aeroporto não tem sol. Os olhos dele deviam estar, né? Eu acho que tem uma coisa mal contada nessa história aí, cara. Bom, e agora? Questão de 12... 12 minutos atrás? Oh. 12, Peter. 12 minutos? Não mais do que isso. 12 minutos. Era 18 e 10. Era 18 e 10. 18 e 10. 18 e 10. 18 e 10. Te derrubaram, Faustão. Me derrubaram, galera. Te derrubaram, bicho. Brincadeira disso, mas aí eu não vou falar. A irmã do nosso colega Carlos Couto, Solange Couto, monta a árvore de Natal. Eu já vi a Solange Couto montando muita coisa. Não foi 18. 7 vai pegar olha fogo. Olha aí, o árvore ficou de cara, meu. Não, faz isso, já tem árvore pegando fogo no sul do Brasil. Exatamente. Autocombustão, não faz isso. Autocombustão espontânea. Né? É. Ela se auto se pegou se fogo a si mesma. Isso mesmo, vizinho. Acabou, né, KG? Ah, graças a Deus. Duas. Apenas duas. Duas o quê, Alcimar? Frases gigantes. Essa é uma linda, gente. Essa você vai se emocionar. Eu não quero deixar como é que é você com... Mas tá meio Silvio Santos, Alcimar. É. Eu quero deixar você. Afogar as mágoas é bom. É bom. Mas afogar quem causou as mágoas é melhor ainda. É melhor ainda. É melhor. E tudo na vida tem o lado ruim e o lado bom. Menos o disco do Vando. Disco do Vando não tem. Quem mandou foi o Eduardo Joinville. Manda obrigado, Eduardo Joinville. Mas não pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro Vintem e pro Tixi. O Tixi. O Tixi. Queria passar a palavra agora para o prefeito do Pôr do Sol. Tudo bem, prefeito? Como é que vai? Obrigado, querido. Tudo bem? O Almir é o prefeito, tem uma rede social chamada Foursquare, enfim, não vou explicar o Foursquare aqui, mas... Mas pode fazer check-in. É, da onde tu vai, tu, ó, estive aqui em tal lugar e tal, e compartilha isso com os teus amigos. Pôr do Sol Gaúcho já tá no Foursquare. Pôr do Sol Gaúcho tá no Foursquare e o nosso querido Almir é o prefeito exatamente. Do Pôr do Sol Gaúcho, porque é o que mais frequenta, o boteco. Ganha uma caninha branquinha. Sensacional. Belo Horizonte. Como? A de Belo Horizonte. O quê? O nome da cachaça. Ah. A de Belo Horizonte. A de Belo Horizonte. A de Belo Horizonte. Tu chega no bar e já pede, eu quero a de Belo Horizonte. A de Belo Horizonte. É muito boa ideia o marketing dessa empresa, exatamente. É muito bom. Aí a primeira sai de graça pro prefeito. No Forte. Que beleza, hein, prefeito? A promoção. Então, a partir de agora, online. Eu só vou te chamar de prefeito. Obrigado, do Pôr do Sol Gaúcho aqui. Obrigado. No programa. Vai, Piangers. Almir. Vai, Piangers. É a diferença entre homem e mulher. Adriana, Débora e Luciana vão almoçar juntos. Adriana, Débora e Luciana. Adriana. Três minas. Tá. Adri, a Lu. É, o apelido é Adri, Dé e Lu. É. Tá. Já o Leandro, Carlos, Roberto e João saem pra comer. Como? É o Cabeção, o Rato, o Negão e o Gordo. Chega a conta pro Gordo, Cabeção, o Rato e o Negão, dá 32 pila, cada um tira 20, quanto joga na mesa? O garçom, não, deu demais aqui dinheiro. Então transforma em bebida, querido. Ah. Já chega a conta ali pra Adri, pra Adri, pra Dé e pra Lu. O que elas fazem? Cada uma tira uma calculadora do bolso. Meu. Todas procuram moedinhas exatamente do valor das suas bolsas. Que, aliás, bolsa de mulher... É o serzinho chamado mulher, né, cara? Eu tenho acesso a todas as áreas da vida da minha mulher, menos a bolsa dela. A bolsa da minha mulher é um buraco negro. Eu não sei o que tem lá dentro. Sim, até porque não quer saber, né? É, eu gostaria de saber. Tu gostaria de saber? Eu gostaria de saber, que tem dentro da bolsa da minha mãe. Uma vez eu abri, tinha muita coisa lá dentro, mas cartão e conta e papel e camisinha usada. Mas enfim. Saiu um anel correndo lá de dentro. Eu achei estranho porque a minha mulher não usa camisinha. Não tem pinto, né? Pra quem vai usar camisinha? É, né, cara? Agora, é um setor da vida feminina que o homem não tem jurisdição. Uma pistola, imagina. O cara abre. Boa. As algemas. Opa. É por isso que eu não gosto de mulher. É, aquela... é? Só pra... Como é que é, semana? Eu falei isso? Falou. Eu ouvi tu falar que é por isso que tu não gosta de mulher. Eu achei que eu tinha pensado. Falou, cara. O Alcimar aos pouquinhos e vai se revelando. Vai. Ele não se revelando, ele vai confirmando o que nós já esperávamos. É aquele negócio dele do Arizolido. E o Alcimar é só o personagem. Mas, Alcimar, tu prefere o Arizolido ou o Adão? É o pior isso ali, né? Que quando fala. É mais criativo, né? E tem a mão cortada, né? Ótimo, obrigado, Alcemar. O Alcemar tem uma piada aqui sobre isso. Ele foi no médico, né, Alcemar? No psicanalista. Fui no psicanalista. E o rapaz confessa. No caso, eu, o rapaz. Doutor, eu acho que eu sou homossexual. E o doutor fala: quem? Você? De jeito nenhum, veja só. O sanguinário Nero era homossexual. O inesquecível Rock Hudson era homossexual. O magnífico Napoleão Bonaparte era homossexual. Isso não é verdade. O talentoso e glorioso Oscar Wilde era homossexual, bicho. Mas você não. Você não passa de um viadinho de... O Napoleão não era bicha. O Napoleão não era. O Napoleão tinha micropênis. Camisa velha. 2,5 centímetros apenas, mas não era bicha. Ah, micropênis? Mas o que ele fazia então, da ele vida? Ele tinha um centímetro a mais que ele. 2,5 centímetros e meio é micropênis? 2,5 centímetros é micropênis. Tá fudido. Não, tá na moda, micro tá na moda. Não é micro, é nano, tu né? Sabe que... É nano pênis. Eu tenho o shuffle. Eu tenho o shuffle pênis. Imagina o caramba de estar, né? Tá sempre num lugar diferente o shuffle. Esse é o Potter. O Napoleão quando... E o do Fetter é o clássico. Peraí, deixa eu ficar contando, agora eu tô curioso. Não, não, quando ele morreu na ilha de Santa Helena, né? Teve um médico americano que cortou. Tirou o pênis. Batalha de Waterloo? E o levou. Não, não, não, quando ele morreu. Ele, Batalha de Waterloo. Sim, sim. Ele foi derrotado. Né? Foi deportado e tal. Tá. Ele foi pra ilha de Elba e depois pra ilha de Santa Helena. Na ilha de Santa Helena, aí ele que ele ficou até morrer, tal, que se diz de câncer e tal. Aí o cara cortou. E viu que era 2,5 centímetros, claro, que em repouso, errado, né? Ele deixou um pouco lá. Então, mas é micropênis, mas ele não era homossexual. Ele teve várias mulheres, inclusive a Josefina, por exemplo, que é aquela que é a mais famosa, né? Que ele dizia, uma semana antes dele voltar da batalha, ele não ligava, porque não tinha telefone, mas mandava uma carta pra ela, não dizendo, não tome banho, porque eu estou retornando. Como é que é? Não. Tem cartas dele. Gostava da sujeira. Bem, eu entendo, mas eu gostava de um troço. Eu gostava do os franceses gostam de aromas fortes. Que é queijo, roquefort. Eles gostam que a gente vai fazer. Muito bem, viu? Continuando, Davi. Também a cultura. Sobre o micropênis ou o que? Não, agora material, vamos mudar agora o material. Vamos desviar. Um agora. Taxista de Porto Alegre. O Quintana, Davi. Que não sei se tem micropênis ou não, o taxista de Porto Alegre. O Mário Quintana. Passou já, já está no e-mail do taxista. Não vou divulgar meu nome, diz o taxista, pois posso comprometer-me. Acontece que hoje, ao escutar o PB das 13 horas, recebi uma ligação de uma mulher para uma corrida. E essa mulher estava saindo de um motel. Bah, que horas isso? Era uma 13 mulher horas, linda. PB das 13. Porém, como eu conheço muitas pessoas da redondeza, sei que ela é casada e sei que seu marido estava trabalhando longe dali. Bah! No pretinho. Estávamos no percurso e escutávamos o PB quando vocês comentaram sobre mulheres de mau caráter que traem seus maridos e que estariam saindo de algum motel naquele momento. Mulheres casadas que traem seus maridos, né, que a gente falou hoje. Tá? E então, aquela mulher casada, que estava saindo de um motel e que é linda... Começou a chorar. Começou a rir no banco. Meu, ainda riu da nossa cara. E ela disse... Como é que é o som? E ela disse, olha o que ela disse... Como eles são trouxas. Meu Deus! Era uma das é o serzinho mulher. É verdade. E aí se fazem de sensível. Sexo frágil. Sexo frágil. É assim que elas são. Nesse momento deve ter alguma cena de motel. Deve. Ou lá dentro ainda. É. Lá dentro, será? Ouvindo o pretinho. Ouvindo o pretinho, né? Rindo. Rindo na nossa cara. Gargalhando. E digo, mas as nossas mulheres devem estar agora. Não, acho que eu me passei. Opa, que isso, cara? Liga a TV. Deixa eu pedir um sangue aqui, ó. Classe viva, pede sangue. Deixa eu pedir sangue aqui, ó. É verdade, amigo. Vamos pedir nesse pingão. Não é esse aí. Sangue, amigo. É uma paciente aqui que tá no São Lucas da PUC, tá? Mara Virgínia Vargas. A família pede aqui que a gente... retweet, né? Não. Divulgue. Isso. Mara Virgínia Vargas. A doação do prazer. No Hospital São Lucas da PUC. Tá, pode repetir, por favor, agora com seriedade. Mara Virgínia Vargas. Não com barabeza, com seriedade. É, Maurício não tá bem hoje. Qual é o hospital? São Lucas. Da PUC. Da PUC. Tá bem. 6:30 PM, agora sim, classificados no Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, meus pretinhos queridos. Meu nome é Ivan, sou da cidade de Blumenau e preciso vender uma caminhonete Mercedes-Benz Sprinter para transporte de corpos, passageiros, corpos vivos, né? Ufa! Passageiros. Que susto! Corpos. Killer, corpos dotados de vida. Ah, bom! Passageiros. Certo. Capacidade para 16 lugares, ano 2008, motor novo, pneus em bom estado, caminhonete muito bem cuidada, uma verdadeira barbada. 2008, os interessados devem solicitar informações pelo aproveitebarbada@hotmail.com. Bom e-mail, hein? Tá bem? Vendo minha loja de móveis planejados, é uma loja de esquina no centro de Caxias do Sul, com ampla vitrine, showroom de 180 metros quadrados, completo e atualizado. Ótimo ponto e trabalho com marca conceituada no mercado de móveis planejados. Ficam os 4 computadores, carteira de clientes e toda a estrutura do funcionamento. A loja ficou completa, pois estou mudando de ramo comercial. Estou pedindo 200 mil, negocio e aceito o carro no negócio. Interessados, favor entrar em contato pelo e-mail vendolojamoveis@gmail.com. Muito bom. Tá bem? Muito bom. Só não planejou a venda, né? Não. Não, ele vai mudar de ramo, né, cara? Não vamos entrar em detalhes. Eu não entrei, quem entrou foi tu. Gente, nós estávamos. Oi, Luizinho. E aí, prefeito? Nós estávamos hoje ali no Armazém e Bar, pô, do Sol Gaúcho. Armazém e Bar agora. Já mudou o status do estabelecimento. Tá na internet, no Foursquare. Foursquare. Já que é bom a gente comer uma ostra lá em Floripa. Florianópolis? É. Ali na beira do mar. Tá bom. É só chegar boa na ideia. Venda. É, não precisa ir no restaurante. Boa ideia. Pra que vai no restaurante? Dá um mergulho. Vai no mar. Pega o barquinho, vai até a plantação de um restaurante. Barbado, ostra, tranquilo, vai lá, rouba uma ostra. De noite. Não é roubo, né, gente? O que que é? Tá no mar, né? Ah, é como tu pegar uma goiaba no meu terreno. Exatamente. Lá. Tu não tá roubando uma goiaba não, minha. Terreno, tu és o dono do terreno da Lagoa, agora tu és o dono da Bahia, tu és o dono do Ribeirão da Ilha, tu és o dono do São Antônio de Lisboa, do Sabaqui. Agora o Sabaqui é todo teu agora. Agora tu dominaste o Sabaqui. Agora o Sabaqui, São Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha é todo teu agora. Agora tu vem com esse papo. Posso... Agora tem terreno. Ô, comprou, paga IPTU. Ô, Mir. Agora tu paga IPTU. Agora ele tá bravo. Ele tá bravo. Ô, Mir. Posso rápido, só um recado que eu recebi agora de um taxista. Sim, amigo. Não. Acredite, Davi, estou com uma mulher no táxi agora, saindo do motel. É, do motel permanente. Ele botou aqui o. Ele bota o nome? Ele botou o nome do motel. Bota o nome, Davi. Não, Merchão. Não, é. De um motel. E estamos ouvindo por. Ela fechou a cara. Meu Deus! Sem vergonha. A vida como. É, Fetter, dá um recado pra essa mulher, Fetter. Vai ser feliz. O recado, o amor, a chave tá embaixo do tapete. Sai aí, Almir. E aí, Almir? Parou? Hoje em dia. Não, nós estávamos pensando, tu não? Nós estávamos pensando que 84% das pessoas hoje no Brasil sofrem de obesidade. Que sofre o quê? Obesidade. É, muito peso. Obesidade. Dessas, 17,8% tem problema de comer demais. Uhum. E dessas, 24,6% já passou. Tem um problema sério, gente, de compulsão por comida. Uhum. Dessas. Mas qual é a diferença entre 82% tem a mania de comer de noite. Sim. E dessas, 12% tem mania de abrir a geladeira pra pensar. Por isso nós estamos pensando. Isso é bom. 100% dessas eu últimas. Eu abro a geladeira pra pensar. Dessas últimas, 100% tem prazer em comer. Então nós já estávamos pensando. Como pensam lá, eu, meu? Pensa, ó. Agir não age, só pensa. Como aliar o prazer em alimentação com a perda de peso para o verão? Como? Com a Ultra Serra Diet Emagrecedora. Serra. Do Almir, serra. Exatamente. É uma serra, gente. Porque se você gosta tanto de comer, pra que uma perninha? Você pode tirar a sua perna, que é um peso. a mais no seu corpo. Olha aí, ó. Fica com uma perna só e continuar comendo isso. Feliz. Não existe. E na compra da Ultra Serra Diet Emagrecedor Almir, você ganha 5 torniquetes, gente. Torniquete. Exatamente. Pra ir e tirando suas aos partes, pedaços. Aos pedaços e continuar comendo feliz. Mais um produto da Almir Timaria. Sensacional, Almir. Foi a melhor de todas. Jogos mortais. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântica. Belíssima Meia Praia, escuto vocês todos os dias através do meu aplicativo do iPhone. Olha isso. Mas quero deixar aqui registrado um episódio que aconteceu alguns dias. Solicitei a vinda de um marceneiro para reparar um armário e o som da Atlântida tava nas nuvens, ouvindo vocês e o cara trabalhando no cu, no dito cujo, no armário. Ai, de repente ele chegou e me perguntou o seguinte: que são esses loucos aí que tu tá escutando? Aí eu respondi que era o pessoal do Pretinho Básico da Atlântida. E ele perguntou como é que fazia pra escutar. Aí eu respondi que ele podia ouvir através de um PC, enfim, copiei o endereço pra ele. E aí ele respondeu o seguinte: mas esses loucos parecem até que são inteligentes. Olha como a gente engana bem, Itapema. Né, cara? Itapema pega não, rádio também, pô. Porque eu ouvi no PC. É 100.9, né? Pois é. Não, acho que... A da Noite é, Blumenau, claro, Itapema. É só ligar pra 100.9 ali, é. De Floripa. Viu como nós enganamos bem esse negócio aí de 300. É verdade, é verdade. Não, tem, nós enganamos bem, é. Né, Davi? Tem uma receita, não engana. Tem uma receita pro cara parecer inteligente. Por exemplo, se o cara fica quieto, somente, não fala nada. Exatamente. Levanta uma sobrancelha. Eu, por exemplo, deixo a barba crescer para as pessoas acharem que eu sou inteligente. É, o cara parece muito mais inteligente. Muito mais de barba. Eu tiro a barba e as pessoas. Ah, é um. Tu perde credibilidade, né? Eu também. Eu tiro a barba, perco credibilidade. E o queixo. Tem outro nome pra minha credibilidade. Queixo. Mas agora, esse cara que tava fazendo armário, ele é legal quando vai reformar o armário fazer um compartimento secreto também, né? Pra quê? Pra quê? Assim que vir pra alguma pessoa convidada. Claro. De repente entra pra que dentro. Não quer saber que tá na casa. Ok. Da... Tem um assim na tua casa, Pianges? Não, lá em casa não. Que tem tu saiba, mas né? Mas é uma boa ideia. Eu que tu saiba. Tu sabe que tinha um menino de 7, 8 anos, que era o Leopoldo Von Mazok, é o nome dele, tá? Que ele a tia dele entrou com o namorado no quarto e ele viu e se resolveu se esconder no armário. No armário. Tá? E viu a tia dele começar a namorar com o namorado, certo? A namorar com o namorado. E aí ele vendo aquela coisa e de repente ele ficou empolgado lá dentro do armário e ela ouviu que... Virei estátua, cara! Que ele tava fazendo barulho e eles tiraram ele lá, o Mazok, e bateram e ou espancaram. Ah, para! Né? Eles faziam isso com as crianças. Pô, abre o Mazok. Certo? E aí ele ficou, digamos assim, com essa... Traumatizado. Traumatizado. E de onde vem o termo masoquismo. Ah, é? É. Ah, é, cara? Que aí ele só encontrava prazer quando... Se apanhasse. É. Caraca. Que loucura isso, hein? É o Mazok. Maravilhoso. Eu me lembrei daquele menininho que aconteceu isso também. Ele foi pra dentro do armário e aí chegou o marido e o cara foi pra dentro do armário junto. E ele... Quer comprar uma bola? Continua. Vai. A audiência que a gente já contou 500 vezes. Conta. Eu não conheço. Não era com essa intenção. Conta. Audiência que eu vi. Daí o cara falou assim: não quero comprar bola nada. O cara no terror, na tensão, não quero comprar nada. Olha que eu grito então, hein? Ah, não vou contar. Conta! Tá. Quanto é que tu quer pela bola? R$100. O quê? R$100? Olha que eu grito. Tá, pagou R$100. Pagou. Assim foi, várias vezes. Até que o Joãozinho chegou no confessionário lá pra se confessar com o padre. Depois ter ganho R$1.000. É, depois ter ganho R$1.000 e tal. Foi lá confessar. É, esqueci a piada, na verdade. Chegou no confessionário. Aí o padre entrou e falou assim... Tudo de novo, não vou te dar mais nenhum dinheiro. Parece que ele perguntou. Ele entrou no confessionário e falou assim: tá escuro aqui, né? Tá escuro aqui. Tá escuro aqui, né, seu padre? Não vou comprar mais nada. Ele não chegou lá, galera. Rodei. Só piada de... Só pressão não funciona. Só piada de cunho livre. O Pedro, aquela do cassino. Do cassino. Pô, qual? A do... Não, Pianges, conta aquela depois do padre do ônibus. Dá, eu vou contar depois, mas... Pianges, o anarquista, que merda. Tá, mas dá pra contar? Dá, essa é boa. Dá, O Pianges, dá pra contar? Dá, dá. Pode ficar tranquilo, cara. É assim, ó. Tá, tinha dois caras ali, um chegou, pulou, e aí, como é que tá, não sei o que, cara. Não, tô bem, tô tranquilo, vá. Tava lá no cassino, lá bem, como é que tá? Ah, e aí, como é que foi lá no... Tava no cassino? Bah, peguei lá, tava com sorte. Peguei, postei aqui, ó. Bota tudo no número 2. E aí, o que houve? Deu 2 na cabeça. Oh, que bah, beleza, Deus. Peguei mil reais. E aí, o que tu fez? Mil reais? Comprou umas coisinhas e tal? Não, peguei e botei tudo no 37 na cabeça. 37 na cabeça. Mil no 37. Não, não vai dizer que deu mil. Na cabeça, só 37. Vai até 36 a roleta, mas na piada. Ah, pela licença poética, pode. 37 preto. E aí, pegou quanto? 5 mil reais. Peguei 5 mil reais. 5 mil reais peguei. E aí, fez o quê? Gastou? O que fez a coisa? Tudo, não. Botei tudo no 3. No 3? No 3 de novo. Não, vai me dizer que deu no 3. 5 mil na cabeça, no 3. Pô, que beleza, cara. Mas e aí, quanto que deu? 100 mil reais. 100 mil? 100 mil reais. Deu 100 mil. 100 mil reais. Mas e que tu viajou, comprou um carro? O que é que tu fez, cara? Botei tudo no 8. E aí, deu no 8. Deu 4. Mas tu, como é que tu me fez isso? Tu tem que pegar, cortar o teu saco, comer tuas bolas? O meu janguí, eu tô tomando cigarro. Ele chegou lá, galera. Ele chegou lá. Muito bom, hein? Vai, Tucagê, da própria lavra. Não, essa aqui não é da lavra, mas essa aqui é tribua. Vai ter que ser essa aqui, ó. Duas bichinhas, uma delas meio surda. Hã? Estavam no avião indo passar as férias de verão numa cidade na África. Bem. Barulho de avião, por favor. Logo no início da viagem, o comandante toma a palavra. Bom dia, senhoras passageiros. Bem-vindo ao voo 506 South Africa. Nós estamos chamados de viagem de 12 horas. Daqui a pouquinho voltamos para informar mais detalhes. Um bom voo a todos. Muito obrigado. A bicha surda pergunta: Que ele disse? E a outra bicha gritando: Que o voo vai levar umas 12 horas! Tá bom! O voo continuou e o comandante novamente interveio. Senhores passageiros, estamos em uma altitude de 5 mil metros e temos sinais de turbulência. Logo daremos início ao nosso serviço de bordo. Obrigado, bom voo. A bicha surda. Que ele disse? Ai, que o rango vai ser servido já! Ah, tá bom. Já no final do voo, novamente comandante, o avião chegando. Senhores passageiros, já temos a permissão para pousar na cidade de Waka Waka Timbuktu. Waka Waka Timbuktu. Cidade possui 3 mil habitantes, sendo que metade deles é portador do vírus da AIDS e a outra metade tem tuberculose. Aproveitem o resto do voo, em seguida estaremos descendo na cidade, repito, de Waka Waka Timbuktu. Obrigado. Como é que é metade? A bicha disse. Que ele disse? Ai, que é pra tu você dar assunto só pra quem estiver tossindo, bicha! De metade de AIDS, melhor metade de AIDS e a outra metade tuberculose. Ei, cara, chega lá! E aí, Marcos, vai! Do vendedor de maçã. Tá. O vendedor de maçã. Sem papel. Tava em crise o vendedor de maçã, tá, né? Ninguém comprava maçã. Ah, só McDonald's, essas coisas. Tá. O pessoal não queria mais saber de fruta. Aí ele teve uma ideia. Meu Deus. De dizer que as maçãs. Ai, meu Deus. Olha a maçã com gosto de perereca! Olha a maçã com gosto de perereca! Aí os homens já começaram a ouvir ali na quitanda ali. Pô, pera aí. Aí um já chegou ali. Meio que, pô, pera aí, meu. O cara tá falando, já chegava, né? Ah, é que é essa parada, hein? Como é que é essa história aí? Não, não, essa maçã tem gosto de perereca! Tem gosto de perereca! Gosto de perereca! Pau, o cara já não. Pô, então, né? Vou querer. Peraí, isso aí, cara. Pera aí, vê uma aí. Meio escondidinho, porque sim, é meio constrangedor. Claro, né? Que tem uma maçã gosto de perereca. Ficou meio escondidinho ali a maçã, pá, mordeu. Primeira mordida. Mordeu, mastigou. Pô, cara! Essa maçã aqui tá com gosto de cocô, meu! Vai virando. Vai virando. O Maurício estragou a piada. Maurício estragando a piada. Quem chega lá? Esse ataque pessoal, né? Pessoal. Não leu material. Não aguentei. Não leu material, vou estragar a piada. Não. Vai, Davi. É essa do papagaio, me lembrou do papagaio. Qual do... papagaio, cara? É muito bom isso. Não tinha nenhum. Do papagaio. Agora precisa de um gancho. Do papagaio do Neto. Não, do papagaio. Da parte da perereca. Parecido. Do papagaio aquele que sabia fazer carreteiro. Não, que não sabia fazer carreteiro. Mas na verdade não é. Não é melhor, não é essa aí. Não, da sopa de papagaio, sabe? Não, da sopa de papagaio. O cara tava com muita fome. Fazia 3 dias que o cara não comia, só que o cara tava sem grana. Tinha 5 pilas no bolso. Putz. Aí o cara, desesperado, cara, 5 pilas. Não dá, cara. Não dá. Aí o cara tinha lá um boteco ali, daí chegou lá no boteco, pegou lá o cardápio, olhou. O troço mais barato ali, canja de galinha, R$6. Ah, R$1. Aí chamou o garçom, disse, pô, seu garçom, é o seguinte, eu tô enfrentando um período de dificuldade aí, eu só tenho R$5 no meu bolso e eu tô com muita fome, eu queria comer essa canja de galinha. O garçom olhou, o senhor viu o preço da canja? O senhor viu que é R$6, né? Ele disse, pois é, meu, eu só tenho R$5. Disse, então, o senhor não pode tomar. Garçom, a canja custa R$6 e não R$5. Tá certo, garçom. Aí o cara, pô, desculpa, então eu vou embora. Ele, não, pô, é o seguinte, eu fiquei com pena do senhor, e eu sou um cozinheiro muito bom, e eu posso lhe fazer uma canja de papagaio. Bom. O cara canja de papagaio, disse, que tem um papagaio lá nos fundos, muito safado, eu detesto aquele papagaio. E se o senhor quiser, eu posso lhe fazer uma canja de papagaio. Disse, uma canja de papagaio é bom? Disse, não, eu sou um ótimo cozinheiro, e eu odeio aquele papagaio. Faça uma canja de papagaio, vai ser uma maravilha. Daí o cara pensou, R$5? R$5. O cara, tá bom, então, canja de papagaio e tal. De repente o cara sentiu um puxão na perna, ele olhou pra baixo, tava o papagaio com um pila, assim. Que tristeza! Chegou lá! Que tristeza, cara! Boa. Eu acho que é isso, então, né? Vai, Maurício. O Zacarias não tem uma charadinha aí, Zacarias? Pra gente acabar aí, Zaca, vai lá. Quem é filho do meu pai e da minha mãe, mas não é meu irmão? Tempo. Filho do teu pai e da tua mãe, mas não é tu? Sou eu. É tu. E por que a manga cai do pé? Quem cai do pé? A manga. A manga tem cai do pé. Porque tá uma madura. É porque ela não sabe descer. Ai, de. Tá bom. E o que tem no final do infinito? Uou. Boba, tô duas, hein? Todo mundo, hein? Ah, o Fetter tá. Hoje não dá. Não tá bom hoje. Não chegou lá, Zaca. Pura, é uma pena, não chegou lá. Ó, sábado, balada do Pretinho em Xaxim, na Maltaria. Em francês, Xaxã. Até quando tu vai nessa? Sabe? Até sexta-feira. Hoje é terça-feira, Recife. Caraca, essa daquelas nas primeiras duas fica legal. Fica legal. A terceira tu aprende. Tem uma cidade menorzinha, a Xaxaninha, né? Era isso por enquanto, então. Ficamos por aqui com o Pretinho Vasco. Voltaremos amanhã à 1 da tarde com mais um Pretinho novinho em folha para você. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big. Obrigado, da Milera. A moda está nas ruas. Uma grande noite de terça-feira para você. Cuide-se. Tchau.